acordo mais um dia a seu lado, agradecendo sempre ao Senhor. A felicidade está em coisas simples, como seus gestos de amor. Mesmo neste mundo de ilusões, eu não vou me render às tentações, porque eu quero acordar com você. Quero sorrir com você. Quero estar com você, meu amor. Quero viver com você. E quem me dera saber todos os mistérios de uma mulher, para poder ser o que de mim você quiser. Envolvidos nesse sentimento, o bem que me faz sentir a cada momento, porque eu quero acordar com você. Quero sorrir com você. Eu quero sim. Quero estar com você. E toda vez que eu parto, te levo sempre ao meu lado. Lembro de nós em nosso quarto, e o meu coração fica todinho apertado. Conto os dias de voltar e poder te reencontrar, porque eu quero acordar com você. Quero sorrir com você. Quero sorrir, quero viver. Quero estar com você.